to 180 degrees and send back to taxi via Alpha. Papá, tango Kilo, tango Romeo, táxi à esquerda, via pista, faixa área 2017. Correção, Serra Tango Mike, esquerda via pista, faixa área 2017, Serra Tango Mike.

esquerda para a 140. dispatcher is the issue? Self-dispatch station. Center. Controle, muito boa tarde, já o 088.

se o César Saturno tem o estimado de pouso ao 6040, César Saturno. 6040, dia chegar da ponte para 4 minutos, a gente vai ter aqui 1-0 e 1-0. Assim, o módulo Alfa 2000, alô, é 2. 1-0 e 1-5 do meu quadro. Tchau, tchau, tchau, boa tarde. segue o táxi, após mostrar da sua parte. Áudio 9052, autorizado em decolagem, estilo 0, vento 1, 10 graus, 09 horas. Contribuição completa de passagem, indicou na frequência 198, de Marabi. Corre, Salvador. Passagem, voo 964, Francisco IRS, 10. Voo 965, boa tarde, General 05. Na aproximação, mais 20.0 livre. Vamos, André 190 da Azul. Alinhado, cabeceira 10. Na aproximação, 905, cabeceira. Thank you. Repetir a frequência 1283-135, retorna 1283-138. Passar o meu papá, Vitor Índio, autorizado, decolagem de 0 graus, 1-0 graus, 1-6-9. 04, de para 3, e Thank you.